a.m. You're still in bed. Get out of your head. This isn't the end. You took a hit. Let's burn as shit. Get off of the ledge. It's time to pretend. I bought a bottle of Moscato. You'll be drunk until tomorrow. Cool, you're looking brand new. Beauty queen, why can't you see? They're looking at you, a beautiful view. Honey, they just took the lotto, cause you're back out on the prowl. We never had. They walk among us. ever could use your new bag like a lovesick dick? Well, to the bottom lines of this song, feels like a real thing, baby. Had you thinking all night long? Pretty baby, now welcome to exactly what we've become. A borderline and an empath, they could not have had this much fun in the sun. Another hit. I wanna be near, baby. I wanna kiss you, baby. I wanna be near, baby. I wanna kiss you, baby. Blow me away. summer romance. Say it's not an omen. Tell me that you want me. Time. Edição de número 111 do Parabólica Europa, aqui Urbanão Carvelli, como sempre, direto de Berlim, na Alemanha. Estamos aqui no 12º andar do Funkhaus Europa em Berlim, trazendo para você aí em uma das emissoras associadas, ligado em uma das emissoras associadas à rede parabólica, bem no meio do teu dial, são as músicas e as novas tendências aqui da Europa em primeiríssima mão. Nesse bloco, aliás, você ouviu Sweet Mains com Wolf, depois tivemos Betty Who com You Can Cry Tomorrow, Barry Adamson, você ouviu aí They Walk Among Us, os eleitores do PT Walk Among Us. Fala nisso, galera, amanhã, hein? Não se esqueça, temos que protestar contra o PT, contra a corrupção, hein? Nesse bloco você também ouviu a nova do Erasure, Love You to the Sky. E a última foi All Time Low com Last Young Renegade. This is your Parabólica. Parabólica. We'll be right back. never stops. Inside what I construct, so there's no use, don't even bother. Tonight is not the night for us. I have a million shapes a decade. I'm past the point of no return. So don't even call, don't even bother, 'cause I can't make you my concern. I'm running faster than before. Beats and tunes and lovers cannot hold me back no more. I work alone. Is this all I'll ever know? And I remember all my childhood dreams. I find it hard to get them out of my mind. And I remember all my childhood dreams. I find it hard to get them out. My window, sudden move to gain the light, 'cause I'm not even close to done yet. No, I won't leave, I'm too inspired. And then the dawn emerges slowly. I realize the night is past. The sounds I made were visionary, looking forward to go back. I'm running faster than before. Beats and tunes and lovers cannot hold me back no more. I work alone. Is this all I'll ever know? And I remember all my childhood dreams. I find it hard to get them out of my mind. And I remember all my childhood dreams. I find it hard to get them out. Find it hard to get them out of my mind. And I remember all my childhood dreams. I find it hard to get them out of my mind. And now, your Parabolica is rolling back the years. Rolling back. Starting a journey into the sound. Journey into the sound. Moving faster and bringing you rewind back in time and space. You. And every now and then I regret I ever met you. It's more than I can stand. It's more than I can take. If I don't learn to bear, I better learn to break. And every now and then I want to seduce you. And every now and then I want to play like we used to. Will you hold me tight? Will you scream my name? I tried it on my own, but it's not the same. Maybe you wanted something more. Maybe you pushed me to that door. Maybe the circumstances there I just could not ignore. Maybe you hear me sing my song. Maybe you let me right my wrong. Maybe I know someday you want me, but not till I. Every now and then I like to think that you're still on my side. And Every now and then I like to think I could swallow my pride. It's more than I can do, it's more than I can take. If I don't learn to mend, I better learn to break. Who you're the only one to space. Thank you. Você está ouvindo a edição de número 111 do Parabólica Europa, sempre bem no meio do teu dial Around the World, através de uma das emissoras associadas à rede Parabólica. E aqui Urbanão Carvelli, sentado em Berlim, dentro do estudião, mandando para você só as balas, só as melhores, as que acabaram de sair aqui nas radio stations Around Europe, né? O nosso foco é Europa, não vamos perder o foco no que a gente está fazendo. Show! So, nesse bloco você ouviu aí Olsen com One in a Million, você ouviu a Zombie Rework, depois tivemos Eric com Childhood Dreams, Cardinal Trait, Every Now and Then. E aí fomos pro Rewind, Come Back in Time and Space. E tivemos Santana and Michelle Branch, The Game of Love. Escobar, Tell Me I Am Wrong. E a última foi Alcazar, com Crying at the Discotheque. Você ouviu a Radio Edit aqui no Parabólica. E segura aí, galera. Tem mais. Parabólica. Edition Europa. Europa. Europa. Europa. We'll be right back. Station Europa. I'm scared that you're a time bomb, and that I'm the one who's crossed your wires. Sleeplessly I'm reaching out, hoping that your heart stays fixed on mine. Steadily I seek it out, waiting for an answer to a to find the words to enclose your hurt. Where to begin? Where do I begin? How can I try to find the words to enclose your hurt? You see, I'm reaching out, hoping that your heart stays fixed on mine. Steadily music. She got me down to my beloved this love. Room from your body. I feel God's good. You got me through the rush. Consumed all I wanted. Caught between the middle of this lust. I'm tangled up in 3 a.m. Good morning, I switch up. That pussy's got me living like it died and fell in love. But I just wanted to say, to the morning comes. the sound of the future. All I do every night is think about you. All I do every night is think of you. Are we lost? Or is this love that I'm feeling? Your burning touch is something that keeps on healing. A price without a fight, yeah, I got a day. Edição de número 111 do Parabólica Europa. Aqui fala Urbano Carvelli, direto do Funkhaus Europa em Berlim, na Alemanha, transmitindo para todo o Brasil e around the world, sempre através de uma das emissoras associadas à rede Parabólica. Para você entrar em contato conosco aqui, né, só mandar um e-mail para europa@parabolica.show ou visitar o nosso website no www.parabolica.show. Aliás, www.parabolica.show. Sorry, tô com fome com meu ponto hoje. Fala nisso, não se esqueça, em final de semana tem muita coisa acontecendo. Vamos pra rua, vamos botar pau nesse governo do caralho. A gente tem que acabar com a corrupção no Brasil, seja ela do PT, do PMDB e de quem for, ou da mãe Joana, né? Sem corrupção, galera. Temos que botar o Brasil nos trilhos. Bom, fala de música, fala de coisa legal. Yeah, that's it. Nesse bloco você ouviu Goldfrapp com Moon in Your Mouth. Ser sincero pra você, eu sei que a música é um pouquinho devagar em relação ao que a gente toca aqui no Parabólica, mas cara, presta atenção na melodia, presta atenção no som, presta atenção na letra, é do canário. Por isso eu botei aqui, espero que você tenha gostado. Pois a gente ouviu Alex Vargas com Enclosure, Harrison Brown com Body High, tivemos ainda Disciples com On My Mind e fechamos com Levina, Perfect Life. Você ouviu aí o Medicine Mix. E o Parabólica de Seu Europa de hoje fica por aqui. Semana que vem você tem Serginho Ricardo, direto dos Estados Unidos. Não, o Serginho falou que vai estar na China semana que vem. Vai estar na China fazendo e trazendo o programa pra você com as novidades dos Estados Unidos em mais uma edição do Parabólica América. Urbano Carvelli se despede. Grande abraço. A gente se vê e vamos lá. Tchau. Parabólica. Isso, rádio, serviço. Vida saudável. Alimente essa ideia. Não force o bebê a comer. A quantidade de alimento que vai ingerir será decidida por ele mesmo. Quando a criança não quiser mais, é porque já está satisfeita. Não adicione açúcar na papinha ou no suco oferecido ao bebê, pois as frutas já são naturalmente doces. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. 19 horas. E 4 minutos. Quem faz cultura inglesa só compartilha boas experiências, porque não é só um curso, é um investimento para a vida. Aqui, além de estudar, você vive o inglês, em sala, na internet, onde você quiser, através de um ensino dinâmico, com professores qualificados, material didático de primeira e recursos tecnológicos exclusivos. Aprenda inglês do seu jeito, conectado, moderno, pronto para o mundo. Tá esperando o quê? Viva a cultura! Matricule-se agora, www.culturainglesa.net. Nova unidade em Barra Mansa. Telefone DDD 24-3401-0292. E em Resende, 3321-2270. Cultura Inglesa. RioSulRádio.com. This water town, ain't nobody hanging around. Another gray September day. Was I crazy to think she'd stay?